Ronisson, é Ronisson. É Ronisson. Aquele abraço pra você do Caracol. Muito obrigado pela participação do programa. Aí para o meu amigo Praia Fialho. Toda essa moçada maravilhosa que está ligada. Essa música aqui vai especialmente aí pro Praia. Aí pro Ronilson, pessoal do Caracol. Pode alguém tá meio doente, meio ruim, meio passando alguma coisa, né? Aí a gente vai tocar tudo aqui pra vocês aí, tá? É, depois dessa friagem, né? Pinduca, te pica aí. Mas antes eu vou atender aqui a minha amiga, Princesa, né? A Princesa Lucimar, que está pedindo a música do Léo Magalhães, né? Eu amo você e ofereço para todos que estão ligados no programa, para sua mamãe, especialmente para o apresentador do programa. Olha, eu tô ganhando música. Ai, como eu tô bandindo. É, aí para minha amiga, minha princesa, né, a Lulu Simar, para sua mamãe, a dona Luzia. Aí eu toco aqui, shot do remédio, pinduca de pica aí, que vai também para o meu amigo... O Caju, né? O Caju aí do Pontão União. Falando em Pontão União, quando você ir para a sua viagem, prefiro melhor, a medida certa é o Pontão União, para você abastecer a sua embarcação. Lá temos óleo diesel, gasolina, óleo lubrificante de todas as marcas, atendimento especial. Se abastecer de manhã, você ainda ganha um cafezão bem gostoso por conta do Pontão. E também estímulos em geral, refrigerante e muito mais, tá bom? E aquela cervejinha pra você só morder enquanto tá batendo a sua embarcação, você tá, né? E aí a dona Zaneide agradece a preferência e também juntamente com seus colaboradores. O nosso boa tarde especial. Aí eu toco pro Caju e a todos as veneradas. O presente e o passado do rei, viu? Pessoal aí do Caracol, aquele abraço, muitíssimo obrigado, pessoal do Gapo Grande. Aí nossos amigos das aldeias, né? Das aldeias, que estão ligados no programa. Aí a moçada do bloco da Padilha. Ai, como eu tô bandido. Aí para o nosso prefeito, Keito Pinheiro, que já se encontra na cidade. Eu boa tarde especial aí pra Vossa Excelência e a todos os seus assessores, os vereadores aí, o Zé Carlos, o Mamaro Jorge, né? Quero aqui agradecer ele, o vereador Mamaro Jorge e o vereador Zé Carlos, do Cidadão, tá bom? E daí pra você que está ligado, olha, essa aqui é pra Lucimar, que ela oferece pra todos os casais apaixonados, para sua mamãe e também para o apresentador. Obrigado, eu estou apaixonado. Rapaz, nessa minha brincadeira, não é que eu lagrimei, eu sou muito emotivo. Deu vontade de descer, mas ele já saiu do chão. Eu chorava.

trouxa se esvazeia, a pele vira pelanca, vai crescendo a sobrancelha, já a piroca empanca, a voz vai ficando feia, e as ureias se encabela, os ossos se destiora, os quartos desencadela, mas passa o tempo, piora, mas o véi se desonera. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, os trecos é tudo encruado, tá toda goela canela. O sorro é encriqueado, enxexela em até a chinela. O figo é destiorado, o couro é todo encardido. Dói estômago, dói pulmão, nem sinto meus bisuídos. O véi não tem mais tesão, os troços é tudo caído. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, houve um tempo véi gostava de ruiva, de loura e morena, todas elas eu futricava, eu botava era sem pena, chegava desbotava. Nos meus tempos de rapaz já fiz muita estripulia, mas foi muito tempo atrás. Eu p***ava todo dia, eu tô velho, não p***o mais. Eu p***ava todo dia, eu tô velho, não p***o mais. Eu p***ava todo dia, eu tô velho, não p***o mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Horas e 3 minutos. Não jogue lixo na rua, a cidade também é sua. Espere o caminhão passar, leve o lixo na sacola plástica. Chega de mosca, chega de mau cheiro, lixo na rua fica muito feio. Com a Cidade Limpa, você só tem a ganhar. Não jogue lixo na rua, chega de sujeira. Chega de sujeira na porta de casa, lugar de lixo na sacola plástica. Cidade FM, cidadania no ar. Estão abertas as inscrições para o concurso Miss e Mister Quarim 2023, que acontecerá do dia 7 a 23 de junho, na Secretaria Municipal de Cultura, que fica localizada na Rua Manuel Marques, bairro Chagas Aguiar, no horário de 8 às 12 e de 14 às 17h30. Os requisitos para participar do concurso Miss Quarim 2023 é ter entre 18 e 28 anos, e para Mister é de 18 a 35 anos. E agora, com uma novidade, as mulheres que são mães também podem fazer a inscrição para o concurso. Não esqueça, é de 7 a 23 de junho e dia 24, seletiva. Não perca essa oportunidade. Prefeitura de Quari, orgulho de ser daqui. Agora a Rádio Cidade está mais perto de você. Acesse o nosso site cidadefmcoari.com.br ou pelo app Rádios Net. Cidade, cidade, é muito mais cidade. Esta programação tem o apoio cultural. A Fascinatos Cosméticos chegou em Coari, com a linha mais completa de perfumaria, maquiagens, hidratantes e loções corporais, que é sucesso em todo o Brasil. Temos as melhores vantagens para você ter uma renda extra ganhando 30% de comissão e ainda concorrer a mais de 30 prêmios. Faça já seu cadastro e comece a ganhar mais dinheiro. Venha conhecer a Fascinatos Cosméticos. Informações pelo fone WhatsApp 97 99147 6648 ou 99191-3399. Venha para Fascinatos Cosméticos. Ei, Psyu, você mesmo? Você mesmo? Chega mais que eu tenho um segredo pra te contar. Não gaste seu dinheiro, use seu cartão Avancard com limite de compra de até R$900. Hoje é o melhor dia da sua vida para comprar na loja Império Modas, porque aqui você leva muito mais por muito menos. Estamos aceitando o cartão do Direito à Cidadania, assim fica muito fácil comprar. Pensou em roupas? Vem pra Império Modas, na Rua 5 de Setembro, ao lado do Hotel LH, próximo à Feira do Produtor Rural. Império Modas, desperte o melhor em você. Viaje no navio motor Maresia Sétimo, saindo todas as segundas-feiras do Rodoway de Manaus para Coari às 18 horas, com escalas em Codajás e portos intermediários, levando cargas e passageiros em geral, com frigorífico completo para seus frios e congelados, camarotes e suítes climatizados. Navio motor Maresia Sétimo, ótima alimentação, promoção de passagens e volumes, retornando de Coari para Manaus todas as sextas-feiras a partir das 9 horas da manhã. O amigo João Noronha e sua tripulação agradecem a sua preferência. Boa viagem no navio motor Maresia Sétimo. Atenção Coari, atenção amigos empresários, comerciantes e cliente em geral. O navio motor Fênix está saindo de Manaus todas as quartas-feiras ao meio-dia do Rodoway, com escalas em Codajás e portos intermediários, com um frigorífico completo para transportar frios e congelados, mercadoria e encomendas em geral. Navio motor Fênix, camarote e suítes climatizados, serviço de bar e lanchonete, promoção de passagens e volumes, saindo de Coari para Manaus todos os sábados. O amigo João Noronha agradece a sua preferência. Boa viagem. Agindo Deus, quem impedirá? Agilidade na entrega e confiança, Gás Rede Rio, bom atendimento e segurança, Gás Rede Rio. Gás de qualidade você pode confiar, acabou o gás, é só ligar. 8102-8558, Gás Rede Rio. 8102-8558, Gás Rede Rio. Acabou o gás, ligue para o Gás Rede Rio. 8102-8558. SL Materiais de Construção, para construir ou reformar. Areia, seixo, cimento, ferro, do básico ao acabamento, com os melhores preços é aqui. Rua Principal, número 96, bairro Nazaré Pinheiro, fone 97 99167-7747. SL Material de Construção. Neste mês das mães, a TV Lar Motos Yamaha continua entregando motos com zero de entrada. Isso mesmo que você ouviu, zero de entrada. E a primeira parcela com até 60 dias para pagar. Motos com entrada parcelada em até 12 vezes no boleto. Todos os modelos à pronta entrega. Aprovou, levou. Motos Yamaha, presente de verdade. Atenção Coari, o Centro de Excelência Educacional White está com as matrículas abertas para os cursos técnico em enfermagem e técnico em análises clínicas. Atenção na mega promoção, primeira mensalidade por apenas R$150. Isso mesmo, apenas R$150 na primeira mensalidade. Corre agora mesmo para a melhor escola técnica de Coari. Vem para White Educacional, matricule-se, fale conosco pelo WhatsApp 92981344056. Estamos localizados na Rua Gonçalves Ledo, 554, Espírito Santo, em frente ao posto Rede Rio. Venceu White, vencer excelência. Meu compadrezinho tinha dois compadres se conversando ali, se conhecendo, rapaz, um contando pro outro aquelas mentiras que caboclo mente pouco já, né? Aí vinha um conversando com o outro e disse: olha, meu compadre, teus dias desses eu peguei minha espingarda, me meti no meio da mata. Rapaz, eu fui na primeira entrada logo no mato, eu varei logo de carada mesmo com uma porruda de uma onça, meu compadrezão. E quando eu olhei, a bichona veio. Rapaz, não deu outro. Eu puxei a minha espingarda, eu com medo tremendo, joguei, fui fora e saí correndo. Meu compadre, e a onça atrás de mim, e eu corria, e a onça atrás de mim, de repente a onça ia me pegando, ela escorregava. Aí eu corria, aí a onça ia me pegando, ela escorregava. Aí eu corria, e ela vinha pra me pegar e ela escorregava, meu compadre. E até que eu escapei. Aí o outro caboclo disse assim: puxa, meu compadre, mas esse rapaz tá muito corajoso, rapaz, porque se fosse eu tinha minha cagada, era tudinho. Ele disse: tu acha que a onça escorregava em quê? Rapaz, todos dias desse, meu compadrezinho, no interior, lá do Murituba, peguei minha espingarda, fui caçar. Fui caçar, rapaz, a minha velha colocou uma coxa de frango no meu paneiro e me mandei, rapaz, lá pro roçado, fui pra espera. Cheguei lá, tava lá sentado, de repente, lá veio, eu ouvi aquela porruda daquela onça vindo pra mim. Eu digo: meu Deus, não vai dar tempo de eu puxar minha espingarda, o que que eu faço? Eu olhei, observei, eu... debaixo da árvore, com aquela cucha de frango na minha mão, a onça vinha chegando devagar. Tchá, tchá, tchá. Aí eu peguei, botei logo a cucha de frango na minha boca e digo: onça gostosa essa. Gostosa esta onça, rapaz. A onça parou, se espantou, pensou na hora: pelo amor de Deus, ele já comeu uma, não vai demorar pra comer outra. E se mandou, rapaz. Quando se mandou, tinha um macaco lá, um macaco prego um pouco já retado em cima, correu atrás dela e eu fiquei lá, rapaz. Não deu tempo de fugir mesmo, né? Rapaz, quando eu não demorou muito, o macaco chegou com a onça e disse assim: ei, dona onça, rapaz, ele tá mentindo, que eu já vi ele desde cedo ali, e aquilo ali é uma coxa de um frango, rapaz. Eu já tinha visto isso. Bora voltar lá. Rapaz, não demorou, lá vem a onça com o macaco na costa dela. Rapaz, e a onça correndo, e eu olhei, digo: meu Deus do céu, e agora? Eu já falei que eu tinha comido a onça, ela não vai acreditar de novo. O que que eu falo desta vez? E a onça vinha chegando, aí daí ela veio devagar pra me pegar de surpresa, e eu continuei lá sentado. Eu digo, aí eu olhei pro meu relógio, eu digo: pelo amor de Deus, mas este macaco que demora pra trazer outra onça, eu tô com fome aqui. Ah, mano, a onça deu-lhe uma porruda da bocada do macaco e saiu fora. Outro já mentiroso. Se eu engano um osso, imagine os outros. Olha, meu compadre, continuando aqui, mais um fato vivido pra você se esbugalhar de tanto rir. E neste exato momento, uma homenagem ao Detran. Inclusive está fazendo, né, rapaz, o negócio do teste do bafômetro. Uma vez, meu compadre, eu ia pra Itacoatiara, fomos lá pro Rio Preto da Eva, eu e a minha velha e mais o nosso curumbota. Na volta eu já vinha meio possuído, não esperava que ia ter a batida no meio do caminho, meu compadrezão, quando de repente a batidona lá na frente, olha a porrada de carro, olha tudo preso, e eu digo: meu Deus, agora nós quebremos, porque minha velha, eu já bebi muita cachaça, não demorou, o homem mandou: encosta, encosta aí. Aí eu rapidozinho, veio uma ideia, eu vou, digo, agora, vou já agir. Rapaz, o homem disse: bora, encosta aí. Costei lá, disse assim, levantei: sai do carro, documento, habilitação. Eu já meio possuído, habilitação, disse: é. Digo: meu Deus, o preto, quer ver? Digo, olhou pra mim, pro meu semblante, digo: o senhor tá bebo. Eu digo: não, mas aonde já? Eu tô viajando com a minha família, o senhor acha que eu vou beber, rapaz? Eu digo: o senhor tá falando tudo enrolado. Eu digo: eu não tô, não tô. Já mamado. Eu digo: vamos fazer o teste do bafômetro aqui. Rapaz, ele pegou o bafômetro lá, eu dei uma soprada, eu... Ele disse: vixe, mano, deu mais do que positivo, tu tá é possuído mesmo, meu amigo. Tu vai preso. Eu digo: tá quebrado isso aí, rapaz, quem não tá vendo? Esse negócio aí não é confiável não, rapaz, onde tu vai confiar num negócio de bafômetro? Isso aí tá quebrado. Esse eu duvido, isso aí é tudo novo, rapaz, tá quebrado, quer ver? Vamos fazer o teste? Ele disse: bora, já fiz o teste, deu positivo, então manda esse curumim soprar aí. O curumim deu uma soprada no bafômetro, deu mais do que positivo também. Eu disse: eu não falei? Tá quebrado isso aí. Disse: é mesmo, rapaz, tá quebrado. Então tá bom, entra no carro, vocês podem ir embora. No que nós já ia embora, meu compadrezão, eu olhei pra minha velha e disse assim: tá vendo, minha velha? Aprende aqui com o cabucão. Se eu não empurrasse uma garrafa de 51 na boca deste curumim, nós tava, era tudo preso agora. E o curumim tava bodado. Olha, meu

você. Sou como a noite sem o brilho do luar. Sou passarinho sem ter asas pra voar. Tá tudo errado se estou longe de você. Com você, sou a felicidade em forma de pessoa. Com minha deusa do meu lado, tô de boa. Tá tudo certo se estou perto de você. Fazer o quê? Você chegou, pegou meu coração de jeito. Já foi entrando e fez morada no meu peito. Eu me derreto quando vejo seu olhar. Essa paixão me dominou, bateu, grudou e não sai. Sou dependente desse amor, tudo em você me atrai. Meu coração tá amarrado, viciado em você. O seu amor mostrou pra mim um lado bom de viver. Eu sei você, sou como a noite sem o brilho do luar. Sou passarinho sem ter asas pra voar. Tá tudo errado se estou longe de você. Eu com você, sou a felicidade em forma de pessoa. Com a minha deusa do meu lado, tô de boa. Tá tudo certo se estou perto de você. Fazer o quê? Você chegou, pegou meu coração de jeito. Já foi entrando, fez morada no meu peito. Eu me derreto quando vejo seu olhar. Essa paixão me dominou, bateu, grudou e não sai. Sou dependente desse amor, tudo em você me atrai. Meu coração tá amarrado e viciado em você. O seu amor mostrou pra mim um lado bom de viver. Essa paixão me dominou, bateu, grudou e não sai. Sou dependente desse amor. Demais, velho. Obrigado pelo seu carinho. Música cara. Boa, hein? Obrigado. Obrigado prazer, pelo convite. Prazer em estar aqui com você nessa festa maravilhosa de 10 anos. Obrigado, meu irmão. Sou seu fã demais. Parabéns. Deus continue te abençoando. Obrigado pelo carinho. Essa voz maravilhosa. Valeu. Abraço. Esse é o meu carinho. Xande, aviões do porró. Obrigado, Goiânia. Obrigado. Valeu. Banda Encontro das Águas, hein? Pra você curtir, hein? Muito bem pra você que está ligado no 87.9, programa Caviar com Jerarquia aqui, o nosso boa tarde especial pra vocês, já quase no final do programa. Agradecer a você que está sintonizado. Trabalhamos aqui com apoio cultural de Drogaleia, Drogaria do Desconto, Magazine Paulista, Excede, Matando em Construção, Lojas Explosão, quase tudo é 10. TV La Motos, olha, a TV La Motos está com a promoção, hein? Zero de entrada, fez o cadastro, aprovou, você leva a moto na hora e mais, ainda ganha 5 mil quilômetros de gasolina para você sair motorizado. TV La Moto Yamaha aqui na Vila Martino, vai de Chagas da Guiar, Supermercado CP, Porto e Pontão de Esquigar Never Rio, Navio Motofênix e Marizia 7, Casa Modelo, Metalúrgica, Borracharia Pinga Fogo, Drogaria Bem-Estar e Pontão União. Meu amigo Zaneide Pereira e toda a moçada que está curtindo o programa, agradece a sua preferência. Banda Encontro das Águas, arrochando na... Banda Encontro das Águas, hein? Pra você curtir, hein? Vem dançar! Manda um alô especial aqui para o meu amigo Verismay do Banco do Brasil, que está curtindo o programa. Eu ia tocar a tua música aqui, Caviar com Rapadura. Por essas beiradas, correndo no sol, jogando tarrafa, pescando de anzol. Logo bem cedo cuidava do gado, tirava o leite e ia pro roçado. E assim era minha rotina. Não era fácil, mas me divertia. Que saudade lá do meu interior. Que saudade do sítio do meu avô. Que saudade lá do meu interior. Que saudade do sítio do meu avô. Por essas beiradas, correndo no sol, jogando garrafa, pescando anzol. Logo bem cedo cuidava do gado, tirava o leite e ia pro roçado. E assim era minha rotina, não era fácil, mas me divertia. Que saudade lá do meu interior. Que saudade do sítio do meu avô. Que saudade lá do meu interior. Que saudade do sítio do meu avô. Estúdio, vamos encontro das águas pra você curtir e balançar, hein? Todo mundo com a gente. Que saudade lá do meu interior. Que saudade do sítio do meu avô. Que saudade lá do meu interior. Que saudade lá de casa que eu estou. Muito bem, chegando ao final do programa, muito obrigado. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, trabalhos técnicos desde Sufreita, na direção da emissora, diretor-presidente José Getúlio, na apresentação Palmeira Galinho. Pro meu amigo Verismar, caviar com rapadura, meio virado. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. É caviar com rapadura, volume 10. E vai também pro meu amigo Caju, aí no Pontal União. É difícil de dizer. Que dia tá dormindo e a noite quer beber. Se sai com os amigos, não tem hora pra voltar. Deixa a mulher sozinha, ela te vai reclamar. Se ela quer fazer amor, ele diz que vai pensar. Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado. Eu já vou logo te dar o aviso, tá bom? Se tu for pra Parintins, quando tu chegar já tem outro no teu lugar, deitado na tua cama do meu lado. Eu não quero nem saber. Vai pra Parintins, vai. É bom que tu já vai dançar a tua música mesmo, do boi. Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor. Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado. A mulher do meu amigo, cuidada da pobrezinha. Cheguei na casa dela, cheguei e fui entrando, veja só que absurdo. Vi o negão até quase querendo pular o muro. Mas quem mandou meu amigo se fazer de abestada? Não deu conta da mulher, tá ficando meio virado. Tá ficando meio virado. Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor. Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado. Tá ficando meio virado. Tá ficando meio virado. Tendo uma mulher. Eu já vou logo te dar o aviso, tá bom? Se tu for pra Parintins, quando tu chegar já tem outro no teu lugar, deitado na tua cama do meu lado. Eu não quero nem saber. Vai pra Parintins, vai. É bom que tu já vai dançar a tua música mesmo, do boi. Me dê, papai.

jogando lixo na rua e fora de hora, né? Seu sujo imundo, sua suja imunda. Tomara que o rato roa teu dedo e o urubu te leve. Tenha vergonha, para de jogar lixo na rua, seu nojento. Segue pela limpeza da nossa cidade. E atenção, dia de domingo não tem coleta de lixo. Guarde teu lixo, seu sujo imundo, para jogá-lo na segunda-feira. Seja educado, não seja sujo imundo. Meu jovem, minha jovem, Rádio Cidade, aqui tem mais educação. Convidamos o povo em geral para participar da noitada cultural das candidatas, das princesas e príncipes do festejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que acontecerá sábado, dia 17, às 19 horas, na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com várias atrações culturais. Esta programação tem o apoio cultural. Então vem malhar. A saúde e boa forma é pro seu bem-estar. É sua academia. Qualidade de vida em primeiro lugar. Pilates, massagem aeróbica, musculação. Vem malhar com a gente, libere energia. Saúde e boa forma, academia. Saúde e boa forma, saúde e boa forma. Preferida. Telefone WhatsApp 97988081703. Na estrada Coari, Itapéu, a quilômetro 1, no Itamaraty. Academia Saúde e Boa Forma. A beleza do seu corpo levado a sério. Saúde e boa forma. Arraiá de preço baixo Big Lá Móveis. O trem aqui na Big Lá Móveis tá bom demais da conta, só. Vem pra cá logo, compadre, comadre. Aqui nós trabalhamos com crediário próprio em até 15 vezes e toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Contamos crediário próprio da loja em até 15 vezes. Isso é só na Big Lá Móveis. Vai perder essa? Acho que não, né? Confira só nossas ofertas então, ai! Fogão 5 bocas Braslar, mensais de R$109,90. Guarda-roupa Moval 3 portas, mensais de R$85,90. Lavadora Brastemp 12 quilos, mensais de R$299,90. Celular Motorola Moto E13 64 GB, mensais de R$137,90. E toda a nossa linha de estofados em 10 vezes sem juros no crediário da loja. Big Lá Móveis, há 16 anos realizando sonhos. Atenção, comerciantes e empresários de Coari. A FB Vitoriosa José Aguiar está com suas viagens semanalmente, saindo de Manaus todas as sextas-feiras às 18 horas do Porto do Demétrio, com destino a Coari. Transporte sua carga com segurança e confiabilidade. Transportamos estivas em geral, eletrodoméstico, material de construção, carros, motos, caçambas, caminhões, mudanças em geral. Na FB Vitoriosa José Aguiar, você pode contar com todos esses serviços. Pontualidade e garantia em seu transporte. O retorno para Manaus acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas. Contatos 92 99208-6863 ou 92 99243-0383 ou 92 99902-4173. A proprietária agradece a sua preferência. A Droga Leia, Drogarias Popular, Droga Lá Popular e a Drogaria do Trabalhador estão com uma super promoção para você, amigo cliente. Nas compras em perfumaria e recargas a partir de R$10, você ganha o cupom e concorre a 30 sorteios de R$500. Isso mesmo, 30 sorteios de R$500. No total são R$15.000 em prêmios. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. O sorteio será realizado no dia 20 de dezembro. Desde já, as drogarias Droga Leia, Drogaria Popular, Droga Lá Popular e Drogaria do Trabalhador agradecem sua preferência. Aguardamos por você. Já chegou em Quari o mais novo frigorífico Frigo Rios, com vendas de frios e congelados no atacado para melhor lhe servir. Trabalhamos com os melhores preços em frangos, salsichas, picadinho, empanado, calabresa, hambúrguer e muito mais. Estamos situados na Rua Vieira Martins, 276, Chagas Aguiar, em frente ao supermercado Três Irmãos do nosso amigo Barriga. Garantia de melhor preço para você. Está surgindo aí um novo vencedor. O supermercado Três Irmãos voltou. Estamos melhorando a cada dia para você, meu amigo cliente. Reabrimos o nosso açougue com as melhores carnes e cortes da cidade. Temos frios, congelados e estivas em geral. Venha conhecer o frango temperado, o tempero mais gostoso de Quari. E a partir das 6:30 da manhã, pão quentinho assado na hora. Venha fazer uma visita. Esperamos você lá. Supermercado Três Irmãos, Rua Vieira Martins, bairro Chagas Aguiar. Aqui tem Deus no controle. Razão Supermercado. Temos estivas em geral, material de higiene e limpeza, utensílios domésticos, o açougue mais completo da cidade e aquele pão bem quentinho em nossa padaria. Razão Supermercado. Temos o serviço do Bradesco Express. Aceitamos cartão de crédito, débito, Pix, ticket de alimentação, vale refeição e cartão auxílio estadual. Razão Supermercado. Situado à Rua Ribeiro Júnior, próximo ao hospital. A empresária Tatiana Razão agradece a sua preferência. Você quer aprender uma profissão que é rentável e tem crescido nos últimos anos? Então venha conhecer o curso de eletricista de redes de distribuição juntamente com NR10, CEP e NR35, da JNS Engenharia. Com a qualificação em redes de distribuição, você pode atuar na concessionária Amazonas Energia ou em prestadoras de serviço e ser um profissional altamente valorizado no mercado de energia elétrica. E o melhor, os profissionais que atuam nesse segmento são os mais bem pagos do setor elétrico. O curso da JNS Engenharia é uma oportunidade imperdível para quem quer ingressar nessa área. E se você está no Amazonas, essa é a sua chance. Entre em contato conosco e faça sua matrícula agora mesmo. Não perca tempo, invista no seu futuro profissional e venha para a JNS Engenharia. JNS Engenharia, qualidade e excelência em qualificação profissional. Realize sua matrícula na UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Agilidade na entrega e confiança, Gás Rede Rio. Bom atendimento e segurança, Gás Rede Rio. Gás de qualidade você pode confiar, acabou o gás, é só ligar. 8102-8558, Gás Rede Rio. 8102-8558, Gás Rede Rio. Acabou o gás? Ligue para o Gás Rede Rio, 8102-8558. Na Onix.com você encontra um mix de produtos. Capas para todos os modelos de celulares, películas, fones, cabos USB. Tudo para você que é amante de games. Teclado gamer, fones de ouvido gamer, assistência técnica e venda de aparelhos iPhones originais. Receba os nossos produtos no conforto de sua casa. Peça agora pelo 097-98101-3777. Rua Gonçalves Ledo, ao lado da Aldepan. O amigo Alan Mafra agradece a sua preferência. Onix.com. Uma loja top como você. Na Ótica Visual, você tem as melhores armações de grifes e populares. Óculos de proteção solar, UVA e UVB. Aceitamos cartões. Parcelamos pelo crediário. Rua 5 de Setembro, Centro. Ótica Visual, abrindo seus olhos para o mundo. A rádio que toca o sucesso. Sintonize no melhor lugar, de cidade de Coari. Sintonize 87,9 FM. Rádio Cidade de Coari. Trabalhando pela cultura, educação e meio ambiente de Coari. Rádio Cidade de Coari. Fique ligado. Vem aí a nossa próxima atração. Tarde Musical. Cê não vai notar, sei que é obsessão. Fiz um fake amor, fiz um fake amor.